segure pra eu não beber. Canta comigo assim, ó. Então me diz o que eu quero ouvir. Nem vem com essa pra cima de mim, que o sentimento tá quase acabando. Olha pra você, já tá quase chorando. Levanta a cabeça, sai do celular. Saudade de te ver sorrindo. O que tá acontecendo? Tenta me explicar. Ei, tô falando com você. Tá bom, já que não quer me ouvir. Mesmo assim vou dizer, não tá tão difícil notar que a gente não tá bem, mas quero consertar. Se a verdade dói, você vai ter que ouvir. Seria injusto pôr a culpa toda em mim. Somos um casal, os erros cada um vai ter que assumir. Canta aí! Então me diz o que eu quero ouvir. Nem vem com essa pra cima de mim, que o sentimento chorando. Se nessa cama ainda cabe nós dois, então por que deixamos pra depois? Se tá tão difícil assim pra você, pra mim tá fácil da gente resolver. Que não está me ouvindo. Levanta a cabeça, sai do celular. Saudade de te ver sorrindo. O que tá acontecendo? Tenta me explicar. Ei, tô falando com você. Tá bom, já que não quer me ouvir. Mesmo assim vou dizer, não tá tão difícil notar que a gente não tá bem, mas quero consertar. Se a verdade dói, você vai ter que ouvir. Seria injusto pôr a culpa toda em mim. Em mim. Somos um casal, os erros cada um vai ter que assumir. Então me diz o que eu quero ouvir. Nem vem com essa pra cima de mim, que o sentimento tá quase acabando. Olha pra você, já tá quase chorando. Se nessa cama ainda cabe nós dois, então por que deixar pra depois? Vai jogar no baixinho e a galera de Salvador vai cantar junto com Pedida Perfeita lá. Então me diz. Tão difícil.